Zona 91, chama Recife 1251, 3325. Médico Recife agora, o 3191, até mais. 4540? 45 com 4 no PAB. Pronto, cópia. Confirmando, é 45 e 4 no PAB, não é isso? 45, 4 no PAB, entra a hora. Juízo de terra, Oscar confere, Valença, mil pés, decola da 17, primeira curva direita, restrito mil pés no corredor axé até o Frada Bau, liberação do controle, 0171 é o transponder, o controle opera em 120.8. Autorizado, Carmen Vitor Bravo, Castilho 17, curva direita, restrito 1000, Frada Barra, é a liberação do controle, transponder 0171, 9120-180. Foco aí, transponde para 01117, por gentileza. Agora sim, o Golfo Juliette Hotel agora recebeu o nível 105. Cambreche. Chega. Salve Salvador. Boa tarde, Azul 4463, Parelhaus 1060, nível, formação Oscar. Pronto, cópia 4463. 4463. 4463, Azul 3 Abelhéus, nível 160, decola da 10, primeira curva direita. Decida a saída da Euleda após Leda, voa direto Ilhéus. 5054, eu transpondo e o controle 120.8, Azul 4463. Autorizado Ilhéus no 160, decola da 10, curva direita, saída da Euleda após Ilhéus. Transponde ao 5054, controle 1208. Só confirmando se o querido Otan mantém nível 130 milhas de metro, Salvador, continua, está em vigor? O Otan é feito ou a restrição de saída? A restrição, se mantém o nível 130. Minutinho que eu vou chegar junto ao controle. Médio. Saúde, Salvador, 35490. 5490 Petrolina, 1 minuto por gentileza, cópia 200. 220 por gentileza. Tá 3860, está no controle de 1, vai com a última hora. Só 3206? Prossiga. Ainda é em desvio? Não, agora está com proa de interceptação do profile da DC. Sente. Só 3206 segue na proa TAP 050. Autorizado, TAP da presente. Obrigado. Pronto para cópia? Pronto. 5490, Salvador Petrolina, autorizado nível 200, decolada 10, primeira curva à esquerda, puxida saída Momo, Cogbo, após Cogbo, direto Petrolina. 5057, eu transpondo o controle 120.8, 5490. 200, autorizado, decola 10, com curva esquerda, saída Momo, Cogbo. 0057 Transponda 208 Controle 35490. Informo que após Cogbo está autorizado direto Petrolina 5490 da Trip. Ciente. 3325, alternado. 3325, obrigado. Azul 4463, na posição 9, puxa em estacionamento. Zero 9 é o portão, coordenando sem posição, leva posto para o táxi, azul 4463, informa que estou checando junto a fala IS a respeito do notão, ok? Paciente, aguardo e autorizado, coordenação pessoal do sol, chamará do táxi, 4463. Confirmando azul, ó, a questionamento é a restrição do notão a respeito do nível de voo para ilhéus, não é isso? Não, não, até o notão que solicita manter, mantém aqui, eu... Nível 100 até 30 mil de Salvador. Onde? A saída da Elta. Deixa eu ver aqui, eu não tenho o número dele aqui agora. Preciso ver conferir contigo daqui a pouco. Interceptando ILS, visual azul 4076. Azul 4076, completa final torre, 186, bom ponto. 186, obrigado. Salvador, Banco Mangiab 5723, autorização Recife, informa certificado de NSC. 572 do web, não copiei. Autorização Recife, informa que certificado de NSC, por gentileza. Gente, o 5728, eu não escutei a última parte, é certificado GNSS. Afirmativo. Gente, pronto, cópia? Pronto, cópia. 572 do web, Salvador Recife, autorizado nível 350, via turística 58, decola da 10, primeira curva esquerda, descida saída Puca, transição Caju, 5051 no transponder, o controle é PL120, 8, 5728 da web. Sistema centralizado, então, Recife, nível 350, decola da 10, primeira curva esquerda, 8, ou decolou a curva esquerda, saída é Puca com transição em Caju. 50-51, transpondo 208, leve 7. Correto, reposto quando pronto no portão 9. Reposto quando pronto, agradeço. Azul 4463 com 1 no 7 a bordo, autonomia. De 3 horas, alternando Salvador, pronto para o táxi. 1 no 7 confirmando, Salvador 3 horas? Afirmo. Táxi via pátio, Uno, Índia, no ponto espera chama 208, meia altímetro, 1099, azul 4463. Ok, pátio, Índia, ponto espera 10, torre 1812, 1099, azul 4463. Afirmativo, vimos um notão aqui, checamos junto com a sala IS, a luz me informou que não há nenhuma notão de restrição da CDBL não, ok? Ela ativou a manter uma centena até 30 milhas de Salvador. Não, é o boletim, é o Bravo 1202, é o número do notão. Tudo bem, a gente entende, o 4463. É o Bravo 1202? Bravo 1202. 1202, 1202, gente. 3216 no ILS com a pista vista. Torre, 1186, bom pouso. Obrigado, até mais. Salvador, bom dia, Azul 4076, livrou Fox Tom. Azul 4076, boa tarde, ataque via Alfa, reporta antes do ataque 6, Juliette, por gentileza. Prossegue via Alfa, reportará antes da Juliette 4076. Uma boa tarde, eu sou Papapapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, 510, corredor no litoral, retorno fora da barra. Quando eu peço. Reportar no Fora da Barra, o Zulu de Dessia. O Juliette Serra confirma o chamado de pouso em Valença? Ao 40, 1640. Gente copiado. Azul 4076, ingresso da Juliette 04, portão. Autorizado ingressar Juliette 04, portão 4076. Meia. Falou, Oxenê 6144 para o pushback saneamento portão 3. Seria o 6140, não é isso? Isso, amigo, 6140, desculpa. Nara, tá livre, 03, coordenação aqui do solo, reporte para o Coragem. Web 6740, it's confident, clear my arrival distance at level 050. I get my arrival 6140, me escuta? Prossiga, amigo. Eu tenho um Airbus para ingressar no 02, à sua direita. Tem condições de aguardar? Eu não entendi, amigo. Pode repetir? Afirmativo. Tem condições de manter a posição e aguardar? Temos um Airbus Etan que vai parquear à sua direita no 02. Claro, amigo. Vamos, a gente espera ele aqui. A gente pode acelerar na posição aqui, pelo menos o motor? Afirmativo, em marcha lenta, posição idle. Assim que o Airbus finalizar o estacionamento no 02, a sua direita está livre no 03, o pushback. Afirmativo, então. Estou assinando no 2 e esperando a sua autorização para iniciar o pushback. Obrigado. Então, 3216 está livre até o 02. 02, 3216. Obrigado, amigão. Nada, amigo. Aí, bom voo. Coordenação com tráfego. O Zulu de Leclerc. Gente, vai... Com tráfego. Está mantendo o fundo meu. Está descendo. Boa tarde, Quebec Serra, RTC Cirilo Pés. Eu Quebec Serra, Salvador Siri, Sierra Índia, Romeu Índia, Mil Pés, decola da 17, primeira direita, corredor Axé. Axé na 0123 no transponder, 120.8 é o controle aqui no Quebec Serra. Afirmativo, 186, Torre, bom voo. 5490 pushback, acionamento 43. 5490 43, conversa aqui, porque o senhor vai reportar. Reportará. Papai Romeu Golf e Juliette Chapéu. Agora 5-2000 em Salvador, serviço radar terminado, mantém o nível 105, referências visuais. Chamei o controle Ilhéus, 1201 no bom voo. Chamei Ilhéus, 1201, é uma boa tarde, vou te pedir. 140 do Xané na escuta. Consiga. Pronto para o push? Tá pronto? Tá livre, reportado. Reportará. O 4463 autorizado pelo Centro Recife, direto Ilhéus é presente. Direto Ilhéus é presente, 4463. Web 6740, descend 2000 feet, QNH 1019, clear and final, post established and localized. Descend 2000 feet, QNH 1019, report established and localized, 6740. 474. Voo 9754, acena identificação, autorizado de chegada à mar e desça até o 050, da presente estado autorizado. 050, da presente estado autorizado, estado 54, 754. Voo 1941. Para o táxi, 39 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador. O trip 5490, prossegue seu táxi via pátio 1, seguindo o Airbus da Avianca como número 2, no ponto espera chama tu 886, o altímetro 1099, 5490 da trip. Segue o Airbus da Oxané, pátio Índia, chama a torre, no ponto espera trip 5490. Táxi Oxané 6140 com 87 pessoas a bordo. Nossa autonomia é de 3 horas e 55, alterna Salvador. 3:55 Salvador, o PLB? Confirme? Salvador 3:55, confirma o PLB, o Oxané? 87. Afirmativo, via Índia, ponto espera chamatou 886, o altímetro no 09, bom voo. 2019, obrigado, amigo. Bom final de semana. Tango Vitor, Mike Quebec Controle. Controle Salvador, passando Vitor, Mike Quebec. Tango Vitor, Mike Quebec, prossiga visual pelos corredores Vera Cruz, Interlagos, QNH 1909. Mike Quebec, corredores, Interlagos. 4463, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife 251, ou 3325, azul 4463, obrigado. Após o stop, desça para 2.000 pés, QNH 1099. Após o stop, 2.019, 174. Localizer Webjet 6740. Web 6740, contact Salvador Tower 118.6. Salvador Tower 118.6, 6740. Controle Salvador, muito boa tarde, eu sou 3566, informação Oscar. Boa tarde, TAM 3566, acione identificação autorizada para o ETAP, desce para nível 050, QNH 1099. ETAP 050, TAM 3566. Vitória, passarelo 2230, Sentinela Oscar 1, boa tarde, transfere. Boa tarde, passarelo 2230, Sony, identificação, prossiga na chegada Amã, reporte no ponto de Aldecido, Kenegal no 019. Já está no ponto de Aldecido 2230. Passarelo 2230, quando o ponto de Aldecido, ele separa o nível 060. 060, está iniciando a descida 2230. O Nuno é o portão, é a posição do ponto do táxi, coordenação aqui pessoal, 5728, pela ali. É, papapá, hotel Júlia de Serra. O cliente eu fico junto aqui, essa Leste Salvador. Gente, eu não recebi o plano, o horário da OBT 15 horas Zulu. Eu vou entrar em contato com a sala IS, o hotel Júlia de Serra. A intenção é Aracaju, confirmado, não é isso? Rádio, será 6140. 140, contato radar, suba para nível 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, obrigado. Quebec autorizado para a rotatória. Toda rotatória, fica mais por aí. 1754 autorizado, final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportado estabilizado, 754. 3566, após ETAP, desça para 2000 pés, QNH 1019. Após ETAP, 2000, 1099, 2356, vai ter que ter um desvio à direita para evitar uma formação, tá bom, certo? Foi um tirar de último, pode? Autorizado, TAN 3566, após desvio e ETAP. Autorizado, após desvio e ETAP, TAN 3566. Serra, o solo voltando? Tem condições da colagem do pátio 4 com pro Nordeste direto quando autorizado pela Torre Salvador? Pronto, cópia? Gente, pronto pra cópia? Para táxi 138, 3 horas e 3 horas e 51, Salvador. 351, Salvador, confirma que é o quê? 138. 5728 da web, táxi via pátio, Índia, no ponto espera chamar 2886, o altímetro no 019, bom voo. Estimativo, pátio Índia, ponto 2886, 2019, obrigado. Hold the ground, this is object 6740. Section to Juliet, report before, webjet 6740. Okay, we'll taxi to Juliet, WebJet 6740. O hotel Juliet Serra, Salvador, Aracaju, 1000 pés de altitude, decolagem da pista 17, primeira curva à esquerda, ingressa no corredor forte, 1000 pés, 0260, é o transponder e o controle em 120.8, o hotel Juliet Serra,